So, from all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E vou dar-vos mais um programa cheio de novidades de 2015. Todas as músicas que aparecerem hoje no nosso Riff Service foram lançadas em álbuns em 2015. E para começar, temos uma banda que anunciou esta semana o seu final. Estou a falar-vos dos brasileiros Dr. Sim, que em 2015 lançaram o seu 8º álbum, o álbum Intactos. Para vocês, Dr. Sim, Set Me Free. Yeah. the sound of sweet surrender. Rabid souls vilipend this night. The avid crows of contempt inside. My dreams intervene and my sanity remembered. Hesitates for a candid scheme. The E após Dr. Sin, ficamos com os noruegueses Valerie e a música No Way Back. Esta música foi retirada do segundo álbum da banda, o álbum Young Hunger, álbum produzido pelo veterano Bo Hill. Terminamos a primeira sequência do Riff Service com os britânicos Serpentine e a música Suicide Days, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Circle of Knives. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos os suecos The Poodles, que em 2015 lançam o seu sexto álbum, o álbum Devil in Details. Para vocês, The Poodles, House of Cards. Telescope, I can analyze what I don't understand. I judge and criticize from my hiding place. In the loneliness, I fear I lose control. Galaxy. brightness in their eyes. No friends, no love, no hope in their life. Come give me your hand, I wanna be your friend. Don't have right in the night, or let my hell be your light. Oh, oh, oh. Cry when children cry. only my dream to throw me into the sea. You can pull a spear, you don't have really no fear. Oh yeah, show me your legs. Oh yeah, let me touch it. On me, you make me feel a liar. You promise no lies. We look down from the sky. Oh yeah, show me your legs. Oh yeah, let me touch. E após The Poodles, ficamos com o alemão radicado na Tailândia, Richie Newton, e a música When Children Cry, música retirada do álbum Rock the Heaven. E terminamos esta sequência com os italianos Sun King, que em 2015 lançam o seu quarto álbum, o álbum Trappy Shore, um álbum que tem um nome em eslovaco, e deste álbum resolvi escolher a música Touch It. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai ser dedicada a três bandas que em 2015 lançaram EPs. É uma sequência de bandas com EPs e não de bandas com álbuns completos. Para começar esta sequência, temos os norte-americanos Open Wire, que em 2015 lançaram o EP Zero Crossing. Para vocês, Open Wire, Bury the Hatchet. Even though you try. Searching for you endlessly in this endless blue. E após Open Wire, ficamos com os também americanos On Top e a música Got Me Running. Esta música é retirada do EP Topless. Este já é o terceiro EP que a banda lança. E a banda, esta banda dos Estados Unidos da América, também já lançou um álbum completo. Em 2011 a banda lançou o álbum Top Heavy. Terminamos a sequência com os noruegueses Vitne e a música Endless Blue. Música retirada do EP Endless Blue. Esta banda dinamarquesa já lançou dois EPs e em 2013 lançou o seu primeiro álbum, o álbum Neon. E vamos agora para uma nova sequência. E para manter o tom de bandas que lançaram um EP, a próxima sequência vai iniciar-se com uma banda que também lançou um EP em 2015. Estou a falar-vos dos canadianos Trapper. Esta banda lançou o EP Go For The Heart. Apesar do som ser de 1986, esta banda lançou o EP em 2015. Para vocês e dos veteranos canadianos Trapper, temos a música The Warrior. Feeding on your heart. living for the nighttime, aren't you? We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Rich Service. E após Trapper, ficamos com The Night Flight Orchestra e a música Living for the Nightmare. Música lançada no segundo álbum da banda sueca, o álbum Skyline Whispers. Esta banda de hard rock conta com músicos de bandas de metal como Arch Enemy, Mean Streak, Soilwork e Darkane. Terminamos a sequência com os franceses radicados em Espanha, Lori Lay, e a música Crazy, música retirada do álbum Here We Are Again. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos um projeto liderado por Veronica Freeman, a vocalista dos Benedictum. Estou a falar-vos do projeto The V. E este projeto conta com nomes como Jeff Pilson, Tony Martin, entre muitos outros. Para vocês, The V, Now or Never. Esta sequência é 100% dedicada a vozes femininas. E após os Davi de Veronica Freeman, ficamos com Big Boss Cowgirl e a música Last Orders. Esta banda alemã faz uma mistura entre hard rock, blues e country e conta com a vocalista Katharina. E em 2015 lançou o álbum From First to Last. E terminamos a sequência com os Mother's Finest e a música My Bad. Esta banda é uma banda clássica que já surgiu em 1972 e desde esta época que conta com a mesma vocalista, a vocalista Joyce Baby Jean Kennedy. E esta banda, em 2015, lançou o álbum Goody Two Shoes in the Filthy Beasts. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda sueca, os The Greed, que em 2015 lançaram o seu terceiro álbum, o álbum Dead But Not Forgotten. Para vocês, The Greed, Better Safe Than Sorry. Somebody that I didn't know for sure, but baby, watching the pain. We won't forget your name. He's lost in America. Lost boys travel far. He's lost in America. Hey, you don't run so the Sentinel alibis. I remember a two-faced clown with broken eyes. You can't catch your plane, leave your doubts behind, but you can leave your problems on a runaway at night. E após The Greed, ficamos com o álbum de estreia dos suecos Reach, o álbum Reach Out to Play, e ficamos com a música Tell Me. E terminamos a sequência com os alemães Sweet Pain e a música Lost in America, do álbum Thieves of Rock, terceiro álbum da banda. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência tem duas músicas e as duas não são cantadas em inglês. Para começar, temos uma música em italiano. Esta banda, o Zephyr, é uma banda que surgiu em 1979, mas várias convulsões, várias separações fizeram com que este Taste the Bomb seja apenas o segundo álbum da banda. A banda surgiu em 79 e durou numa primeira fase até 1987. Voltou a reunir-se em 89 e durou até 92. E depois, em 1997, reuniu-se novamente e durou até hoje. E apenas em 2008 é que a banda lançou o seu primeiro álbum. O segundo álbum, o álbum Taste the Bomb, é lançado em 2015. E deste álbum resolvi escolher a música Il Vento dell'Est. Para vocês, Zephyr, Il Vento dell'Est. Si sente che il vento aumenterà, trascinerà con sé ogni vita. Fuori già si sente, sai, richieste di pietà, quando ogni cosa svanirà. Non cercare intorno a te. C'è il vento, devi solo affrontarlo finché lui ti offrirà una luce. voce di verità che splende dentro chi non vuole più sentir bugie. Il vento ti porterà in un deserto che un'altra vita ti darà. Non guardare che cos'è il vento, non portar nessun con te. Thank you. após Zephyr, ficamos com os brasileiros Bastidores. Esta banda paulista, em 2015, lançou o seu terceiro álbum, o álbum Império Ultraviolento. E deste álbum resolvi escolher a música Inconsciente Incompleto. E vamos agora para uma nova sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma banda alemã que se diz de Porn Rock. Esta banda, em 2015, lança o seu primeiro álbum, o álbum A Wild Ride. Estou a falar-vos dos Burner Head. E dos Burner Head, resolvi escolher a música American Wolves. Para vocês, Burner Head, American Wolves. Nothing but our birthday suits as we head on into paradise. Pride in what we kill, yes, some will not join in with laughter. We shall all be mourned, we shall be mourned. We shall all be death, we shall be death. And the human head has been cursed despite the comes a landscape crowned with ashes. Licks a stitch upon a hand-me-down on black and pins. The pierce beyond the sorrow, kicking back before it crashes. The pierce beyond the sorrow, kicking back before it crashes. The desires of a drug-free American shame the most helpless of us all. And the babies unborn at the chance of life cursed by stupid promotion. Drug-free promotion. Promotion that gets people dead. Put them on a juicy cell and paint the wall. Exploit the brain, put them in a frame. Hang them on the wall, leave them try to tame. Have a look at all of the art. How plain barbaric we are. All the reasons it's stupid we are. And how indifferent and tragic we are. We're killing. E após Burnerhead, ficamos com o mítico e sempre lembrado baterista dos Black Sabbath. Estou a falar de Bill Ward. Ficamos com a música Ashes, do álbum Accountable Beasts. Este álbum é o terceiro álbum da carreira a solo do baterista. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda britânica que surgiu em 2005. Estou a falar-vos dos Knockout Kane. E esta banda, em 2015, lança o seu segundo álbum, Rise of the Electric Jester. Para vocês, Knockout Kane Ain't Your Kind. E após Now Talk to Kane, ficamos com os Wilson e a música Crave. Esta banda dos Estados Unidos da América faz um som bastante próximo do Southern Rock. E em 2015 lançou o seu terceiro álbum, o álbum Right to Rise. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para começar esta sequência, temos um projeto que reúne dois ex-membros que trabalharam juntos nos anos 90 nos The Crown of Thorns. Estou a falar de John Beauvoir e Mickey Free. Eles, em 2015, lançaram o primeiro álbum do projeto Beauvoir Free, o álbum American Trash. E para vocês e do projeto Beauvoir Free, ficamos com a música Cold Dark December. About the ring that I gave you.

é com os britânicos Sweet que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E esta última sequência iniciou-se com o projeto Beauvoir Free. Continuou com os alemães Lion Cage, que em 2015 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Done At Last. E deste álbum resolvi escolher a música Reach the Stars. E tal como já havia dito, terminamos o programa com Sweet, Sweet Jane, do álbum New York Groove Blues. Um álbum de covers, um álbum que esta banda, que surgiu em 1968 e é um dos nomes grandes do glam rock, um álbum de covers, esta cover é dos Velvet Underground. E é com Sweet que me despeço hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e anuncio desde já que o programa da próxima semana vai ser dedicado a músicas ao vivo. Vai ser o segundo especial dedicado a músicas ao vivo. Um forte abraço para vocês. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!